Sucesso no GD! Big Man! Sucesso no EB! Sete Chaves! Passou perfume no pescoço pra chamar a atenção de outro moço que não era eu. Trocou a roupa repetida, ligou pra sua amiga pra falar que já me esqueceu. Mas todo mundo sabe que ainda sente falta do seu nego, do meu chamego. Porque tomei de assalto o seu coração e tranquei as sete chaves no portão. E agora ninguém entra, ninguém sai. Já

O seu pivete quase morre do coração. Amor, já fiz um corre pra te ver. Juntei a grana da passagem, contando as horas pra gente matar a saudade. Assim o quê? Pra beber, gosto mais de você do que de mim. Do GD. Ai, papai! Vaquejada Churupim! E hoje é a sexta mais estranha da minha vida. Já passou das oito e eu não tô com bebida. Eu mudei de celular pro passado não me achar. Na balada tirei meu nome da lenda. Eu achei sem procurar, viciei só de provar. No coração pendurei uma plaquinha que dizia: e quem pegou, pegou, pegou, não pega mais. Quem beijou, beijou, beijou, não beija mais. Em um amor de balada, virando a moda da vida, quem diria? Quem da minha vida. Já passou das oito e eu não troquei bebida. Mandei meu celular pro passado não me achar. Na balada tirei meu nome da lista. Eu achei sem procurar, viciei só de prova. No coração pendurei uma plaquinha que dizia: e quem pegou, pegou, pegou, não pega mais. E quem beijou, beijou, beijou, não beija mais. Odeio o amor de balada, que não dá moda na minha vida, quem diria. E quem pegou, pegou, pegou, ai, surubi. Beijou, beijou, não beija mais. Odeio o amor de balada, que não dá moda na minha vida, quem diria. Eu ia beijar no nosso amor, cachorro. Sucesso do GD. Coração. Love Sucks. Um planeta chamado amor. É, sabe? Já fazia um tempo que eu não aparecia. Já fazia um tempo que eu não procurava. Já fazia um tempo que você não tinha motivos pra ser infiel. Ontem tava vendo uma TV em casa. Chegou uma mensagem que eu não esperava. Uma proposta quase irrecusável. Passar a noite no motel. Eu me arrumei e te encontrei naquele posto. Você no canto, cabelo cobrindo o rosto. Me deu um beijo e eu senti o mesmo gosto de quem tocou os pés no céu. Daí pra frente eu gravei cada segundo. Nós dois no quarto, rádio bem baixo no fundo, fazendo serenata pra gente se amar. Naquela cama, tentei com o coração desprevenido. Jurei que te amava pelo ouvido, sabendo que você só estava ali pra me usar. Que não me ama, depois das 12 horas você some. E salva meu contato com o nome, acima de suspeita. Fazia um tempo que ela não aparecia. Fazia um tempo que eu não procurava. Fazia um tempo que você não tinha motivos pra ser infiel. Ontem tava vendo TV em casa. Tem uma mensagem que eu não esperava. Uma proposta quase irrecusável. Passar a noite no motel. Eu me arrumei e te encontrei naquele posto. Nós dois jogando rádio. Eu senti o mesmo gosto de quem botou os pés no céu. Daí pra frente eu gravei cada segundo. O raio bem baixo no fundo, fazendo serenata pra gente se amar. Naquela cama, entrei com o coração desprevenido. Jurei que te amava pelo ouvido, sabendo que você só estava ali pra me usar. Que não me ama, depois das bebê. É GD e o Roginho. Assina o paredão, Jansson. Empretado o cabelo cacheado, da cor do pecado. Hoje eu acordei meio bolado, ainda estou no quarto, dando seu retrato. Lembrando nosso amor do passado, beijos e abraços, carícias e abraços. É muito lindo, tenho que contar o relato, mas tô pelado, dentro do carro. Olá, Zé Maria! E o som tocando um baixo, de lado, de quatro. Vai amorzinho, seja forçando o amasso. De lado, de quatro. É devagar e o pai te dando aquele trato. De lado, de quatro. Vai amorzinho, seja forçando o amasso. De lado, de quatro. O pai gozando e dá te dando aquele. Bloqueia tua cara, hoje é meu maior desejo. Tu evapora com a minha tolerância. Não te dê abertura, então não vem de confiança. Não vem me rotular, não caibo em caixa direito. Me resmago, Anderson. Agora sim. Não vou te xingar, que hoje eu tô avessa. Mas nada impede de xingar na minha cabeça. Eu quero que tu vá. Toma conta da minha vida e tira CD. Aonde já se viu? Hoje eu tô tipo tolerância zero. Bruno no Recife. Toma, olha o sul. Toda minha vida e vai pra fora. Aonde já se viu? CD Nath, Gostei Guarabeira. Finjo que não te vejo. Porque a tua cara hoje é meu maior desejo. Não elabora com a minha tolerância. Não te dê abertura, então não vem de confiança. Não vem me rotular, não caibo em caixa. Me respeita se tu quer. Respeito. Não vou te xingar. E hoje eu tô à mesa. Nada impede de xingar na minha cabeça. Eu quero que tu vá. Acordeão. do pra o mundo, pra o mundo, o mundo. Oh, gordinho, JV Queijos. Parabéns, gordinho, Jamadiri. Ai, meu bebê. Porque você não sai daí, vem aqui. Pode, vai, pode chegar, pode ficar. No meu quarto, no meu abraço, apertado. Não é que você vai querer ir embora. Não me apavora. Depois de amor a gente vai fazendo hora. Eu não aguento mais, eu não. Canta aí! A tela fria. Só penso, pode não vai me esquentar. Eu falo, cê de longe é tão ruim. Te quero ao vivo e a cor está aqui. Até a fria desse celular. Não vai me esquentar. Amar você de longe é tão ruim. Te quero ao vivo e a cor está aqui. Que você não sai daí, vem aqui, pode, pode, pode ser, pode ficar. Tu, tu, tu, tu. Do meu abraço, porque não vai querer ir embora, não me apavora. Depois de amor a gente vai, a mãozinha no chiclete. Eu não aguento mais, eu. Bora, Silvio, vamos lá, a tela fria desse celular. Falei, não escutou? Já dei dois alô, escuta aí. Eu não, Juninho da mídia. A tela fria desse celular. Não vai me esquentar. Amar você de longe é tão ruim. De Cláudio Porto, tamo junto. Aqui. Bebê que eu gosto, vai. Me chama pra beber! Ai, delícia! Essa aqui é quando eu chamo, se ela mata, toma no uma. Ela mata. E tudo bem, é necessário essas brigas pra ficarmos bem. Maturidade é pra quem quer, não pra quem diz que tem. Essas brigas já passam de 100. Eu direto cheio também. Mas me fala o nome de alguém que te perguntou seu nome sem querer tirar sua roupa e não quis se aproveitar quando estava louca. Ao invés de usar, quis te levar pra jantar só pra começar. Kiara, yeah, yeah. Você tem o tipo de mulher que todo vagabundo quer. Cuidado com quem você anda, cuidado pra não se queimar. Vou dar o tempo que você quer, me liga quando você quiser. É tão gostoso quando a gente. Só não me passa a esperança. Ai, Deus. Ai, ai, bebê. Eu quero saber quem já levou um chifre na vida aí, levante a mão. Agora quem já colocou um chifre, levanta as duas. Pensando bem, vocês se merecem. Mas a sua história não vai acabar bem. A que se faz, a que se paga. Ela foi influenciada por causa de uma amiga, de uma amiga. E só eu tô vendo para a notícia que ela tanto espera. só pra poder. Olá, James, não! Baby, alô. Oi, nego. E tudo bem contigo? Tudo bem. Yeah. Só liguei pra perguntar. Divertido? Se foi divertido. Vini Duarte, baguncinho é o nome dele. Estava aqui, Shopping Car. Eu sou Shopping Car, Shopping Car. Na lingerie, a que eu toquei pra ti. Tanto que eu te dei e te confiei, mas onde que eu errei? Ingrata. Yeah. Como a culpa é minha, explica. Neto, eu, Diniz, explica agora. Explica que eu quero. Bora, Jéssica. Se merecem, mas a sua história não vai acabar. Vem aqui, se faz a... Tá ligado? Vem, a gente se... Tá numa amiga de uma amiga. Ela dá a notícia que ela tá espera. Ela tá livre como um passarinho. Ela já espalha, eu quero. E baby, alô. Oi, nego. Tudo bem contigo? Tudo bem. Só liguei pra perguntar. Foi divertido, divertido. Me traí. Cala a boca, pois está. Quando eu H suplementos. Tudo que eu te dei e te confiei. Mas onde que eu errei? Vai, Telemar. Cadê os amigos, Telemar? Abandonaram? Só quem tá solteiro levante a mão, aê. Só quem tá solteiro levanta e canta. Mas eu vou logo avisando que eu não tenho namoro. O quê? Pode tá em cima de mim, vai lá. Pode tá em cima de mim, diz. Pelo militão daí, vai. Din, din, din. O táxi, homem pega na mão e assume, táxi, homem. Dezeiras de garfio. Oh, pega na mão e assume. Táxi, homem, táxi, homem. Pega na mão. Chama meu papai, eu quero ouvir. Mas eu vou logo avisando que eu não tenho namora. Oh, din, din. Oh, pode dar em cima. Chama, vai. Essas malandras, assanhadinha, e só quer, só quer brau, brau, brau, brau. Vem pra favela, vai, fica louquinha e continua sentando. Para, meu pai! Essas malandras, assanhadinha, só, e só quer brau, só quer, só quer brau, brau, brau. Vem pra favela, fica louquinha e vem também sentando. Senta aqui no colinho de pai. Vai sentar aqui, sai! No colinho de pai. Senta aqui, senta aqui. No colinho de pai. Senta aqui. Vai, EGT! Vai! Tudo CD gravado. essa malandra. Vai, vai, assanhadinha. E só quebrar, só quebrar, vai. Vem pra favela, fica louquinha. Então vem, senta. Essa malandra. Então vem, senta. Vai, senta aqui, senta aqui. No colinho de pai, senta aqui. Vai no colinho de pai, senta aqui. Senta aqui, vai no colinho de pai, senta aqui. Vai no colinho de pai, senta. Senta aqui, no colinho de pai. Senta aqui, senta aqui, no colinho. Tanto conversar, então vem aqui pra gente se entender, sei lá. O seu olhar descontrolou do meu. Meu coração tá longe ali do seu. Eu tô querendo novamente te ver. Um dia eu falo pra você que a decisão apertou meu coração. Daquele aperto sim ou que não. Só de pensar em um dia te perder. A canção pra você não se esquecer. Olha pra mim, deixa eu te amar. Você vem mais perto que hoje eu vou. E assim, me abraça, o seu corpo é o meu. Seu peito nunca me esqueceu. Pode existir milhares, mas é uma, mas é como você. Você pelo seu olhar, eu deixo de viver meu paraíso. Na verdade é você meu lar. Na vida pode existir milhares, mas nenhuma vai ser como você. Que comigo amor foi de verdade, que faz a minha vida acontecer. E o quê? Eu troco uma estrela por um beijo seu. Eu troco aquela lua pelo seu olhar. Eu deixo de viver no paraíso, minha vontade é você meu lar. Eu troco uma estrela por um beijo seu. Eu troco aquela lua pelo seu olhar. Deixa de viver no paraíso. Fala, meu babá! Espera aí, preciso tanto conversar. Não vem aqui pra gente se entender, sei lá. Seu olhar se concentrou no meu, meu coração tá tão longe do seu. Eu tô querendo novamente te ver, e hoje em dia eu falo pra você. Minha decisão apertou no coração, aquele aperto que sim ou que não. Só de pensar em um dia te perder, fiz a canção pra você não me esquecer. Olha pra mim, deixa eu olhar pra você. Eu canto assim, assim, ó. Lá na vida pode existir milhares, mas nenhuma vai ser como você. E amigo, amor foi de verdade. Eu troco uma estrela. Eu quero assim, vai. Eu troco uma estrela por um beijo seu. Eu troco aquela lua pelo seu olhar. Eu deixo de viver meu paraíso. Minha verdade é você o meu lar. Eu troco a minha paz pelo beijo seu. Eu troco a minha paz pelo seu olhar. De viver no paraíso. Para meu tutu, escuta aí o Brunão do Recife. Em nome desse dois, Chapicá, meu parceiro baguncinha.